Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Boa noite, começa agora mais um Papo de Jornalista. No programa de hoje estou na companhia da minha caríssima colega Débora Sestaridé. Seu boa noite para o público. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu público. E no programa de hoje, como a gente falou no programa musical, é nosso mês do amor, o mês do romance no Papo de Jornalista. Isso para quem tem namorado, né, Max? E como nem eu, nem a Débora estamos namorando, e como o Johnny também não está namorando, e como ele está com dor de cabeça, ele é uma mulherzinha desgraçada, nós vamos chamar um casal de convidados, nossos caríssimos amigos, Carlos Massarigo, que já participou do programa de samba. Carlito, seja muitíssimo bem-vindo de volta. Ah, para mim eu estou sempre aí, Max. Eu já sou quase que um membro co-integrante já do podcast. E já que você é quase um membro, você gostaria de chamar a nossa convidada, então? Convidada de hoje é a minha namorada, Júlia Couto, que é jornalista também. Nos conhecemos na faculdade. Fala alguma coisa aí, namorada. Bom, é minha primeira participação. Não sei se vai ser a última, depende das besteiras que eu falar, se o Max vai me expulsar ou não. Mas, de qualquer forma, vamos falar de amor. E não esquecendo que fevereiro também foi o mês do carnaval. Então, os solteiros não têm nada do que reclamar. Vamos pro que interessa. Vamos para o que interessa, Papo Jornalista, edição especial Dia dos Namorados, em fevereiro, como todo mundo sabe, Dia de São Valentim. Se você não sabe o que é São Valentim, veja o nosso programa de Love Songs. Acho que, para caso alguém não conheça vocês, como vocês se conheceram? Ah, a gente se conheceu na faculdade, né? Ela era a minha bichete, né? Eu tava no segundo ano da faculdade. Ela entrou namorando um outro rapaz. Só que ela não se rendeu aos encantos, né? Do Carlitos, se apaixonou loucamente. E terminou com o rapaz e a gente começou a ficar e tá aí até hoje. Quase 5 anos de namoro a serem completados no dia 6 de junho. O casal está aceitando presentes, dinheiros para o casamento. Qualquer doação será bem-vinda. É, até porque jornalista é que é a pauta de hoje, né, Max? A gente depende de algum jabás aí, porque realmente não é fácil financeiramente falando. Bem, além de vocês namorarem, os dois serem jornalistas, esse casal tem uma coisa em especial, que eles trabalham juntos. O Galitos é repórter do RH. É, o RH é simples, ele é um site voltado para o público masculino, site novo, menos de um ano, mas já está bastante acesso, já está pagando, paga em dia, né? Então. É o mais importante, que paga e paga em dia, né, gente? É, com certeza, graças a Deus, né? E a Jo, por outro lado, ela trabalha na Área M. No Área M, que é um site no mesmo molde que o RH, só que voltado para o público feminino. M vem de mulher. É um site um pouco mais novo que o H, ainda não está tão bombando, mas quem quiser acessar é o www.aream.com.br. Logicamente, quem estiver ouvindo, tem os links aí embaixo do post. Um mito, pelo menos que rola por aí, que fala que jornalista só namora jornalista. Vocês acham que isso é um mito, uma realidade? Realmente A gente só consegue namorar alguém da profissão ou isso é tipo aquelas coisas de antigamente e hoje o jornalista consegue namorar qualquer tipo de profissão, tá todo mundo maluco. Ah, eu acho que é mito, porque, assim, da nossa turma mesmo, tá, tudo bem, vai, sei lá, das minhas 20 amigas que namoram da faculdade, só três, eu acho, que namoram com jornalista, que passaram pelo mesmo caminho que a gente, conheceram na faculdade e gostaram e por ali ficaram. Mas eu acho que, dependendo do lugar onde você trabalha, é possível que você trabalhe muito menos que um médico, que um engenheiro, que um advogado, que um caixa de supermercado. Em compensação, dependendo do lugar onde você trabalha realmente, você vai ter que namorar um jornalista, porque você faz plantão, você faz pescoção, você faz todos os zão. Então, só resta o seu amigo da baia do lado. Eu também acho que é mito, porque, na minha opinião, antigamente o jornalismo não tinha tantos veículos como hoje, né? Então, o que acontece? No Estadão, numa Folha, numa Veja, eles realmente são lugares que até hoje você fica até muito tarde trabalhando, você entra muito cedo. Então, a sua vida, pessoal mesmo é deixada um pouco de lado. Agora, no nosso caso, a gente trabalha num lugar que tem um horário comercial mesmo. Então a gente entra às 10 da manhã, a gente sai às 7 da noite. Eu acho que se a gente entrasse às 10 da manhã e saísse meia-noite, 1 da manhã, realmente ia ficar um pouco complicado. Mas isso já não é mais o normal, entendeu? O normal hoje é trabalhar no horário comercial mesmo. Muitos lugares trabalham nesse horário. Então é como se você trabalhasse em qualquer outro lugar. O que eu acho que é o difícil de namorar um jornalista é quando ele trabalha realmente num veículo que você fica até meia-noite, 1 da manhã. E mesmo assim a gente conhece casos de gente que namora pessoas que trabalham até esse horário, normalmente. Se Deus quiser, isso é mito, concordo com a Júlia, porque não jornalista, não, gente. Já basta um aqui, chega. E acho que não tem muita. Eu concordo também um pouco com o Carlos, acho que não tem muito a ver, tipo, ah, horário maluco, esses negócios. Tipo, eu acho que é mais mesmo das pessoas saberem levar ou não, sabe? Não acho que profissão hoje em dia é empecilho mais pra isso. Você falou nessa questão de vida social, da saída. Vocês trabalham no horário comercial, mas também tem que pensar na pessoa que namora. De redação, como é que fica isso? A Júlia falou do pescoção, de que tem plantão e tal. Você não acha que isso pode acabar estragando uma relação? Eu acho que sim, eu acho que. Só que assim, depende muito da personalidade das pessoas, né? Porque, por exemplo, eu cheguei a trabalhar em outra cidade, no horário comercial, só que a Júlia trabalhava em São Paulo e eu estava trabalhando em Sorocaba. Então, pra gente era complicado pelo fato de a gente namorar e morar longe, né? Agora, eu acho que assim, mesmo assim a gente está junto até hoje. Eu acho que vai muito da pessoa. Eu acho que a partir do momento que a pessoa fica muito pouco com a outra, complica um pouco. Mas não é um empecilho que vai determinar o fim ou não de um relacionamento. Eu acho que o que pega mais de jornalista, se relacionar com jornalista, é porque, assim, óbvio, todas as profissões são muito bitoladas no seu mundinho, mas eu acho que jornalista é muito mais que muitas outras. Então, assim, o que mais pega, eu acho, se você namorar um médico, um engenheiro, um professor, que, meu, você vai falar de coisas que não fazem parte do mundo dele. E se você só fala disso, como a maioria dos jornalistas fazem, tanto que aqui, estamos batendo um papo entre jornalistas que só jornalistas vão se interessar, com todo respeito. Mas é um mundinho muito fechado no seu umbigo. Então, assim, se você sentar num restaurante e só vai falar de jornalismo com um cara que, sei lá, operou o estômago na hora do almoço, ele não vai ter paciência para você, entendeu? Então, facilita o fato de a gente trabalhar no mesmo meio e a gente entender certos jargões, saber como é a profissão. Então, eu acho que nesse caso, você ter um papo com o jornalista flui muito mais. Então, talvez por isso os jornalistas se relacionem entre eles, como qualquer outra profissão. Você acha então, Ju, que as pessoas ainda são tão apaixonadas pela profissão que só conseguem falar dela? Eu acho que não é apaixonada a palavra, Max, mas é que eu acho que a gente vive isso de maneira tão intensa, por mais que você trabalhe em lugares teoricamente tranquilos, mas acho que isso te come uma parte. do seu dia e tal, e muita gente sai do trabalho ainda pensando em coisas, e tem coisas para apresentar no dia seguinte, que você acaba batendo sempre na mesma tecla, entendeu? Vocês dois trabalham no mesmo lugar, vocês trabalham na mesma redação, você acha que isso acaba ajudando no relacionamento? A gente viveu, nesses últimos 2 anos, vai, quase 2 anos, um extremo muito grande, né? Porque, como eu já havia dito, eu trabalhei numa cidade, a Júlia trabalhava em outra. Mas, gente, a distância era só 100 quilômetros, tá? Não é que ele trabalhava em Manaus, era só São Paulo-Sorocaba, tá? Não era o fim do mundo. Sim, todo final de semana a gente se via, a gente conversava pela internet. Seria mais ou menos se eu morasse no Morumbi e ela morasse na Zona Norte. A gente partiu de um momento que a gente se via muito pouco, se via de final de semana, e começou a se ver todo dia, né? A gente se vê, a gente mora muito perto, trabalha junto, vai junto pro trabalho, então é uma rotina assim que é quase o dia inteiro a gente fica junto. Então, assim, eu não sei se isso acaba atrapalhando ou ajudando, porque quando eu morava sozinho, eu acabava tendo uma rotina. Só que isso não atrapalhava muito a gente, porque a gente se mantinha em contato. Agora, eu acho que a gente estando junto todo dia acaba dando margem para briga, para ficar mais junto, para, enfim. Você está mais à margem do que se você está longe, entendeu? É que acontece que se você estando longe, teoricamente, rola um momento em que você você pode se desapegar da pessoa. Não foi o nosso caso, mas eu acho que a distância E a proximidade, tanto faz, ela pode tanto ajudar quanto atrapalhar. Vamos lá, essa não é a primeira vez que a gente trabalha junto, então a gente já passou por essa experiência quando a gente ainda estava na faculdade. Então era assim, a gente saía da faculdade, invariavelmente eu almoçava junto com ele, ou na casa dele, ou em qualquer lugar, e a gente ia para o trabalho juntos, e a gente voltava. Então era uma coisa também, a gente passou acho que uns 6 meses trabalhando juntos no mesmo lugar. Aí depois cada um foi para um lado e tal, não sei o quê. Aí agora que a gente foi trabalhar junto de novo, já faz uns 7 meses. Eu entrei primeiro, né, na empresa que é a mesma, apesar de sair ser diferente. E aí surgiu uma vaga que a minha chefe queria preencher com alguém e ela pediu uma indicação. Além de eu ver nisso uma oportunidade dele voltar para São Paulo, ele é uma pessoa que eu confio. Então, eu joguei limpo com ela e falei, olha, meu namorado está em Sorocaba, será que eu poderia indicar ele? Então, assim, acho que você tem que jogar limpo também. Então, desde o começo, ela soube que nós éramos namorados. E ela poderia se incomodar ou não com isso. No caso, ela não se incomodou. Ela falou, ai, eu nunca gostaria de trabalhar com meu namorado. Mas, então, fala pra ele mandar o currículo, fala pra ele vir aqui e deu certo, entendeu? Então, assim, foi uma oportunidade que eu vi de trazer ele pra perto de mim. Tudo bem, perto demais até. Então, assim, eu acho que vale a pena, sabe? Às vezes, fazer esse sacrifício, porque é uma coisa meio chata, assim, porque a gente sai junto, vai pro trabalho junto, chega lá, tudo bem, a gente não se fala diretamente no trabalho. Mas, meu, eu vejo ele toda hora, a gente almoça junto todo dia, voltar, a gente volta junto. Então, é um pouco maçante, tem hora que a gente precisa dar um tempo, mas, em geral, é muito positivo, pelo menos ao meu ver. No final do dia, vocês ainda têm assunto? Ou, tipo, tem uma hora que vocês ficam olhando pra cara do outro e, tipo, ai, agora, o que a gente fala? Então, olha, Dé, eu vou te falar, é igual eu falo pras pessoas, tu não fala, ai, meu, você não cansa, você vê seu namorado toda hora. Eu falei, olha, a gente se vê muito, mas a gente namora pouco. Por quê? Porque a gente passa o almoço inteiro com outras pessoas, porque a gente não fica junto, não anda de mão dada, não fica dando beijo, não fica fazendo não sei o quê. Então lá a gente é meio amigo, então é como se eu visse uma amiga minha toda hora, que não é negativo, se você for pensar. Então, às vezes as pessoas têm que tomar cuidado, porque elas acabam se vendo muito, mas namorando pouco. Então, às vezes a gente tem pouco tempo pra ficar junto só nós dois, que é quando a gente fica à noite. Mas são duas coisas diferentes, entendeu? Ou seja, só pra ficar claro, então, eu tenho que pedir desculpas que a gente tá roubando o horário do amor dos passarinhos pra gravar esse programa. Não, porque a gente faz coisas à noite, além de namorar, Max. Eu faço uma série de outras coisas, ele gosta de ficar na casa dele sozinho, então a gente também não namora toda noite. Max, você tem que lembrar que, antes de tudo, nós somos jornalistas, né? E a renda é um fato muito importante também. Então, independente que a gente... É pior, né? Porque se a Júlia fosse médica e eu fosse jornalista, ela trabalhava, arrumava o dinheiro e tava tudo limpo. Eu cuidava da casa, numa boa. Agora, dois jornalistas têm essa parte financeira, que também tem que ser dita, né? A gente tem que fazer muito frila pra se manter. Eu tenho projeto paralelo, a Júlia faz frila. Então, até eu acho positivo a gente trabalhar junto, porque talvez se a gente não trabalhasse junto, a gente ia se ver muito pouco mesmo. Porque ela faz academia, eu tô com o meu projeto do Boêmios, a gente tem os nossos projetos paralelos também, entendeu? Então é até um ponto positivo, eu acho, a gente trabalhar junto, porque tem dia que a gente pode se dar o luxo de falar, olha, fica no seu canto que eu fico no meu aqui, entendeu? Ju, você falou que faz frila, né? Sim. Você já arrastou com a Alice pra alguma pauta? Então, na verdade, isso é ele me ajuda muito, assim, porque além de frilas que eu faço para complementar a renda, né, que a gente precisa da leite para as crianças, eu também tenho uma série de outros projetos que envolvem um jornal no interior, que é em Mojimirim. Então, eu e um amigo nos juntamos para fazer um jornal, e invariavelmente, quando tem fechamento do jornal, ele me ajuda fazendo copy desk, porque sou eu que escrevo, eu que edito, eu que reviso. Então tem isso também, então ele me ajuda e às vezes quando eu tô muito apertado de frila, ele me ajuda com um projeto que a gente toca juntos. E agora, se Deus quiser e tudo der certo, a gente vai conseguir um frila em conjunto, a gente vai fazer um site pra ele, vai escrever os textos. Aí a gente pediu uma grana alta e a gente espera que ele aceite o pagamento, pra que a gente possa, enfim, ficar rico. Ai, gente, vamos se despedir, vamos fazer esse game show aí, que eu tô ansioso pra ganhar pro Carlinhos. Bem, então agora a gente vai se despedindo por aqui. Durante o nosso bate-papo, a gente teve uma ideia que vai entrar, provavelmente não nesse programa, mas no programa do mês que vem. Calhão, você quer fazer a sua despedida, então? Ah, eu agradeço mais uma vez o convite. Eu estou sempre disponível, como eu já disse no outro podcast. E tô aí, chamando eu apareço. Bom, gente, queria agradecer a participação. Queria dizer que não importa se a pessoa é jornalista ou não, que importa é o sentimento verdadeiro que você tem dentro de você. Namoro não tem idade, não tem tempo de duração. A gente está aí há 5 anos, entendeu? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E assim vamos continuar, até Deus quiser aí. Ou depende das respostas do Carlito no game show. Ai, boa noite para todo mundo. Obrigada por ouvir. Comentem o podcast, como eu peço toda vez. E é isso aí. Eu gostei da mensagem final aí da Júlia. Faço dela as minhas palavras também. Bem, meu nome é Max Fischer, a gente vai terminando essa edição bizarra, estranha, mas é amor, amor não tem explicação, então a gente faz um programa diferente, um programa praticamente sem pauta, um programa com muitos convidados. Júlia, a gente normalmente no final do programa a gente fala para um convidado escolher uma música, então, já que você está fazendo o seu debut no programa, qual música você quer ouvir agora no final? Então vamos lá, antes de a gente começar a namorar, né, eu e o Carlitos, a gente ouvia muito o MP3 dele, né, que na época não era um iPod, era um MP3zinho mesmo. E aí tinha várias músicas, e ele sempre me dava um fone e ele ficava com outro. E a gente ficava brigando muito, porque ele queria ouvir uma coisa, queria ouvir outra, e acho que esse fonezinho aí foi grande parte do começo do nosso relacionamento. E até hoje ele diz que tem uma música que é nossa, que é do Zeca Pagodinho, que chama Casal Sem Vergonha. Então, para finalizar aí esse podcast de amor, vamos de Zeca Pagodinho para provar que nem só de amores vive um casal. Eu amo você, minha amada Júlia. E só na caixa, até semana que vem. Ou daqui um mês, 2 meses, sabe-se lá quanto. Bota para rodar aí, fio. Vida é um mar de rosa em tua companhia. Brigamos 1000 vezes ao dia, mas depois das brigas retorna a harmonia. Às vezes ela é dengosa, às vezes é bicho de peçonha. Sem vergonha, somos um casal. Sem vergonha, sem vergonha, somos um casal. Sem vergonha. A minha vida é um mar de rosa em tua companhia. Brigamos 1000 vezes ao dia, mas depois das brigas retorna a harmonia. Às vezes ela é nervosa, às vezes é bicho de peçonha. Sem vergonha, somos um casal. Sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha, somos um casal. Sem vergonha. Nós brigamos com ciúme, com costumes, queixumes, coisas banais. Não quero que ela fume, ela quer que perfume, que eu use, não cheire demais. Brigamos quando sobrar, brigamos na teta. Vou no banco pra mãe, já disse por que é. Vai! Sem vergonha, somos um casal. Sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha, somos um casal. Sem vergonha. A minha vida é um mar de rosa em tua companhia. Brigamos 1000 vezes ao dia, mas depois das brigas retorna a harmonia. Às vezes ela é nervosa, mas feliz é bicho de pessoa. Provoque às vezes sou eu, o provocador. Quando fazemos as pazes, nós somos os assinados do amor. Mesmo brigando, esperamos por muitas visitas. Na toda cegonha, eu já disse por que é. Sem vergonha, somos um casal. Sem vergonha. Sem vergonha. Por ciúme, gostoso, queixumes ou coisas banais. Não quero que ela fume, ela quer que perfume que eu use, não cheire demais. Brigamos quando sobra, brigamos até. Vou no banco da mãe, já disse por que que é. Sem vergonha, somos um casal. Sem vergonha. Sem vergonha, somos um casal. Sem vergonha. A minha vida é mar de rosa em tua companhia. Brigamos mil vezes ao dia, mas depois das brigas retorna a mania. Às vezes ela é vergonha, às vezes é bicho de peçonha. Sem vergonha, somos um casal.